E aí, Jenelê, o senhor é meu pastor. Eu não sei se contaram direito com o presidente Lula, porque às vezes contam o que eu falo aqui de uma forma errada para as pessoas que têm interesse no comentário que eu faço. Então, eu espero que o Lula esteja ouvindo agora. Deixa o perreco pros periquirinos, só quer saber das notas. 2018, tô tipo em machota, partir de Nike, folha, desfrutando da vitória. Festa de churrasco que o nosso bonde comemora. Fruto da batalha hoje, o Ig forga, forga. Fruto da batalha hoje, Ig. Espero que o Lula esteja ouvindo agora. Deixa o perreco pros perrequires, nós só quer saber das notas. 2018, tô tipo em machota. 2018, tô tipo em machota. Calma, 2018 tá chovendo xoxota, tá? Deus me livre, socorro. Deixa o perreco pros perrequires, nós só quer saber das notas. 2018, tô tipo em machota, partir de Nike, folha, desfrutando da vitória. Na garupa loura, Jeff invejoso chora. Festa de churrasco que o nosso bonde comemora. Fruto da batalha hoje, o Ig forga, forga. Fruto da batalha hoje, Ig. Espero que o Lula esteja ouvindo agora. Deixa o perreco pros perrequires, nós só quer saber das notas. 2018, tô tipo em machota. 2018, tô tipo em machota. Calma, 2018 tá chovendo xoxota, tá? Deus me livre, socorro. Partir de Nike, folha, desfrutando da vitória. Na garupa.